Alô? E aí, Jess? E aí, Clem, beleza, velho? É, velho, mais ou menos, cara. Tô passando pelos problemas aí, bicho. Cara, tá difícil demais, meu irmão. Qual foi mesmo, cara? Ô, velho, sei lá, tanta coisa, meu irmão. Muita guerra aí, muita luta aí pra tentar viver aí, velho. Sei lá, eu tô passando pelos problemas aí. Mas aí, velho, nós tá aqui pra isso, meu irmão. Pode dar ideia aí, velho. Aí, é tipo isso aqui, ó. A ideia é essa, ó. O sol se põe, a noite vem chegando. Eu olho as crianças brincando no quintal, pra mim é fatal. Minha alma se comprime dentro do meu corpo, desesperado como louco. Tudo que eu sonhei mescar, o que eu desejei foi nada. Na periferia é assim, são milhares igual a mim. Sofrimento, às vezes um velório, tenho que ir andando. Olho o relógio, já são algumas horas e tanto. Abro a porta, olho em volta. O que eu tenho? Uma bíblia que às vezes me consola. Não tive exemplo algum, talvez por isso sou tão comum. Eu só não sou mais só, porque Deus é comigo, é meu amigo. Na escuridão do meu quarto, meus olhos brilham, na mente empilham. Uma pá de confusão, sem resposta ou conclusão. Vou sair, esfriar a mente. Não sou incompetente. Tudo está tão lento, eu sinto os cabelos do vento. Quando a noite chega é uma tortura. Altos loucos na fissura, mas eu não. Sempre sóbrio, sempre de cara. Pros meus filhos, quero ser um exemplo e não um canalha. Ah, deixa pra lá, ah, deixa pra lá. E tem que ser assim. Cê é lutador, luta até o fim. Sobreviver aqui e tem que ser assim. Se é guerreiro, vem luta até o fim. Sobreviver aqui e tem que ser assim. Se é lutador, vem, vai até o fim. Sobreviver aqui e tem que ser assim. Se é guerreiro, vem luta até o fim. A morte sempre me rondou. Às vezes me pergunto aonde estou. Lembrança da voz que me falou: cresce, seja um homem, cresce, tenha um nome. Na verdade, ela sempre teve razão. Uma mãe nunca nega as mãos. Imperfeito, abatido, perdido em todas as letras, eu te digo. Exponho o meu coração com dedicação. Sem ambição, sigo a minha vida, torturando a carne, maltratando a ferida. Não me sinto pior e nem melhor. Incompreendido, talvez, sem sonho, sem vez. Conquistar um lugar ao sol é duro, eu me torturo, é um absurdo. Me sinto como um boneco na vitrine, sem vida, sem saída. Pessoas passam e nem pá, eu sufocado, sem ar. Imóvel, parado, desconectado, eu me corto em mil pedaços. Exponho a minha carne ao descasso. Desamparado, rumo ao precipício. Não, eu não cometo suicídio. Os olhos furados, a ferida exposta. Caminho aberto, o mal faz a proposta. Uma farmácia, um ferro, gritaria os berros. Eu já sei, presenciei o sangue, eu sei. Essa proposta eu não quero, conheço a lei. Vivo num lugar onde o mundo não conhece. Meu nome é qualquer um que na rua padece. Sobreviver aqui e tem que ser assim. Cê é lutador, luta até o fim. Sobreviver aqui e tem que ser assim. Se é guerreiro, vem luta até o fim. Sobreviver aqui e tem que ser assim. Cê é lutador, vem, vai até o fim. Sobreviver aqui e tem que ser assim. Se é guerreiro, vem luta até o fim. Vários truques, viver só por hoje. Para o trampo, senão meus filhos não comem. Glória a Deus, é quem dá capacidade. Suportar alguns irmãos que não se controla. Algumas percas, dor, sofrimento, faz parte da realidade. Só aumentarão as adversidades. Tudo sem Deus pode ser deprimente, reluzente, um ferro, um fogo do inferno. O clarão no fim do túnel, opinar nos é cabível. Frustrações, pra quem baseou viver nas emoções. Ela se acaba, por elas a vida se torna escassa. O mal normal sem graça, só a fumaça que sobe no pé do muro. O alcoólatra afogado no próprio vômito. O mito, viver é mito. Mesmo assim não desisto. Jesus, o rap, meus filhos, a mãe deles, o jeito dela. Através disso, Deus me fala que vale a pena encarar o monstro, viver, lutar, vencer, sobreviver aqui. Sobreviver aqui. Sobreviver aqui. DJ Junior, sobrevivendo aqui.